a ciência explica como minha rima complica. Nem pai de santo em Quevedo vai chegar perto com medo. Vim pra tirar o sossego de rima do ultrapassado. Com certeza vão criticar, me chamar de folgado. Minha rima é só pra mofado, é ar pra nego embaçado. Quer correr comigo, que seja evoluído. Eu sou fluido pro zipo que põe fogo na bomba. Quem não aguenta tomba, vai rima cocô de pomba. Dou volta no futuro, seu futuro pra mim agora, bicho. Pega esse rap vida dura e joga fora no lixo. É super MC rimando papel com papel. Sua assistência pro seu computador quebrado, Zé Hell. Não tá com pedra nos homens, entro na mente com fome. O poder da inteligência faz como mágica, ele some. Tá aí meu rap pra crítica, estudioso analisa. Atenção, com moderação, pra tu não cair de brisa. Frisa, como dizia minha bisa, experimente tudo da vida, controle a dose da lisa. Agora sim eu sossego, criei a fórmula que eletriza. É o som pra quem anda e sabe onde pisa. É o som pra quem anda, mas sabe onde pisa. Tá com nós, vem pra fazer parte da firma. Internamente, um laboratório de rima. Tá com nós, vem pra fazer parte da firma. Internamente, um laboratório de rima. Vem com nós, vem pra fazer parte da firma. Internamente, um laboratório de rima. Vem com nós, vem pra fazer parte da firma. Internamente, um laboratório de rima. O que não falta é prego pra contestar meu talento. Tento ouvir o que falam, escuta apenas o tempo. Tô na voz e representa atento. Quem tentou me parar, ficou parado no tempo. Vai vendo que é de verdade o que eu faço. Não é coisa de momento. É o seu tormento, ultrapassando a barreira do som. Aumente o volume que é bom. Isso aqui é som de preto, de branco e marrom. O som bate no ouvido, confira quem louco vibra. De fácil digestão, pouca suco e muita fibra. Bem equilibrado, pois quem rima é de liga. E pivete, eu tô ligado que não gosta, se irrita. Fica de chapéu e até desacredita quando ouve meu som tocar na pista. Pra MC meia boca que marca toca na cena. Fica ligado, ligeiro, que só tem louco no esquema. Cantor de galo no terreiro, internamente de pena sem pena. Mas não me teme, isso é apenas a força de expressão. Sem liberdade, no movimento de mentira, faço sempre um rap de verdade. Necessidade de mudar e mais além de rolê no busão, ouvindo o rap do trem. Então vem, tá com nós, vem pra fazer parte da firma. Internamente, um laboratório de rima. Tá com nós, vem pra fazer parte da firma. Internamente, um laboratório de rima. Vem com nós, vem pra fazer parte da firma. Internamente, um laboratório de rima. Vem com nós, vem pra fazer parte da firma. Internamente, um laboratório de rima.